Só confirmar pro Alfa Tango a radial ideal de afastamento a 260. Tio Bravo Alfa Tango 260, radial ideal de saída. Perdão, é 240, tá 240 ideal de saída. Gente. Para o táxi 35595, está com 69 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, vou alternar Salvador. Táxi Apache, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 112, edição 62, ajuste no 021, vai seguir o Boeing da Gol, ok? Gente, ponto de espera, torre 118.6. Taxi 1983 com 181 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 30. 181, 3 horas e 30, Galeão, confere? Afirmo. Pesar táxi Apache, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18.6, ajuste 1021, gol no 983. Bate o índio alfa 286, o ajuste 1021, gol 1983, uma boa. Confirmado, o trip para dar passagem ao gol ou prossegue? Trip vai dar passagem ao gol, ok? Vai seguir o bonde da gol. Ah, ok, a gente iniciou tudo primeiro, a gente aguarda então, obrigado. Sim. Paulo Salvador, continua a guarda livre, 3896. Sério, confirme? Papapá, Mike. Tudo errado do plano, Leon Papa Mike? Não, só por gentileza, o altímetro do momento. Pelo 021. 21, grato. É um ativo, hein? Da passada ali. Do ajuste, né? Exatamente, tá dando o relógio. Gol na 397? Bom, 397 vai aguardar apenas a passagem da TR da tripa sua cauda após autorizar o acionamento Shepard Max. Após o tripa, chamará o gol na 397. Corrigindo, gol 397 vai aguardar a passagem do Embraer da Azul, ok? Então, Embraer da Azul pode estar autorizado. Gente, então vai aguardar o Embraer da Azul, gol na 397. Azul 407 prossegue, Juliette 01. Né? Juliette 01, Azul 4207. Paulo, bom dia, gol. 1260, Livron. 1260, bom dia. Autorizado táxi de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, Juliette. Só observador, parceiro 2223. Possível, parceiro 2223. Nós temos um plano de voo que a companhia passou com previsão para 1400. É, para Guarulhos, direto a Guarulhos. Nós estamos em consulta para a coordenação do plano aí, para qualquer quando tiver autorização, por gentileza. Gente, eu tô aguardando, eu aguardo, eu espero apenas chegar o plano no sistema que eu pago a copa, senhor. Na sua escuta, passaria 223. Solo, Delta. Gente, o papatão mais Tiago Delta, aguardando apenas a confirmação do centro Recife, ok? Com a sua DLA. E é o plano, o centro Recife confirmando, eu pago cópia do senhor. Gente, só não leva a mão, hein? Tá dando 45 minutos agora, pra esperar a confirmação. Gente, eu não posso pagar a cópia do senhor, sem assim, o seu plano aqui. Okay? Estou esperando a correndo da resposta do centro Recife. Eu procurava uma pergunta bem nada, senhor. Gente, o Bravo Afotano também é apenas aguardando a confirmação do centro Recife. Aposto no 2, o Xanamé 140. O Xanamé 140 vai aguardar o número 2 no setor. 3896 no solo aos 43, lidera à direita e chama o solo 121 decimal 9. 1219, 3896. Salvador, boa. Tá 3896, livrou. Tá 3896, prossegue táxi de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 3896. Passa Juliette, voo 1260. Voo 1260, prossegue para o 08, Juliette 08. Juliette 08. Trip 5595, alinhar e manter após a rolagem do gol. Após a rolagem da aeronave da Gol, ali mantém Trip 5595. Saulo, Papa Romeo Bravo, Alfa Tango, entrou em contato novamente com a sala este, o mesmo informou que foi retransmitido o plano aqui. Nós vamos entrar em contato com vocês em mais 5 minutos, que a nossa bateria já está no término dela. 7, Papa Romeo, Bravo, Alfa Tango, eu tô falando com o plano agora, o setor de plano agora, ok? E o mesmo vai me estar dando a resposta aqui, tô falando, vai dar a resposta aqui, a gente está em contato com o senhor sobre a resposta do setor de plano. Então tá bom, então vamos ficar na escuta aqui mais 2 minutinhos. Móvel 3 de decola aos 45, controle agora 120, décima 8, bom voo. 208, uma boa, igual 93. Controle Salvador, igual 983, passando 1700 no perfil da Elleda. Voo 1983, quantas radares, vou para o 360, voo e da El. 360, direto da El, igual 983. Papá Romeu, Fontes Lima, controle. Vamos ser chamados para o pouso em Feira. Zero, torre, 1-1-8, edição 62, ajuste no 021, gol no 397. Direita em Alfa, 021, ajuste o gol no 397, chamada. 198, bom dia. 398, chega na Mari e desça para o 050. 050 na Mari, 98. Correu o gol no 397, quanto está no cigarro? 27 para o cigarro. No cigarro, que não será bom. Então 07 é confirme o a procedência. Decolada aos 48, controle 120, decimal 8, bom voo. 108, obrigado. Pessoal, prossegue para a parte 3. Olha, Salvador, bom dia, o Trip 5595 decolou na sua escuta. Trip 5595, Trip 5595, contato radar, voo para 140, saída Coral. Subindo para 140 no PC da Coral, Trip 5595. Para o Mike Delta, solo. Salvador, Ondina. Tente reporte Ondina. Bravo Delta para chamamento, taxi 3. Pois é, Juliette, Bravo Delta, chame para o táxi. Bravo Delta. Só um minuto. 397. Só um minuto, Gola 397. Controle para evitar a formação na interceptação de, da radial 223, pode evacuar o 5595. E 5595 atualizado para a Coral. Direto Coral, obrigado, 95. Autorizado inicialmente até entrada do pátio principal, reporte para ingresso no mesmo, Juliette Bravo Delta. Positivo, até entrada do pátio principal, Juliette Bravo Delta. Para o táxi do canal 614089, a bordo 340 Natal. 340 Natal, 89 a bordo, confere? Afirmo. Pesado táxi na direita, via Índia Alfa, ponto de espera, torre 1, 1-8, direção 62, ajuste 1021, na China 1140. 1021, para o ponto de espera, torre 10, Índia Alfa, lá de Maracanã, 6, 2, 4, 6, 1, 2. Pessoal? Mike Charlie Alpha, informação lógica, Justino 021 no guarda de Baracópia. Juliette Bravo Delta, está autorizado para seguir parte principal, Índia Alpha, retaguarda da Avianca, no ponto de espera, chame a torre 18.6, Justino 1021, Juliette Bravo Delta. Fox Lete, prossiga. Tente, informe o mesmo que não conseguimos contato. E chame 1201. Positivo, obrigado, até a próxima. Obrigado, senhor. Espera a zona 0, 6140, está na bandeira. O CNM 140, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no 0. Alinha e aguarda a 90, 6140. Voo 1397, decola o 52, controle agora 120, décima 8, bom voo. 0, 8, 4. Salvador para Irecê, Serra Novembro, Índia Charlie, plano Yankee inicialmente 1.80, pós-modifica para 1.45. Decoda 1.7, curvando à esquerda, perfil da saída Momo, Momo após Momo direto. Transponder 5.027, o controle Salvador em 1.20, decimal 8. Confirmando, meia dúzia a bordo, Salvador, 5 horas. 03. Teste só confirmando a saída, ok? É Momo direto, decolando na 7, curvando à esquerda. plano é o Yankee 180, pode modificar para 145, ok? 5027 é o transponder. O Mike será aparecendo no meu táxi com a chama da torre, ok? 18-6, justo 1021. Bom voo. Apresentador? Bem, me desce agora direto para 2000 pés com 1-0-2-1-3-1-9-8. M1-140, livre decolagem da 1-0, 1-40 graus, 1-0 nós. 1-0-9-0-6-1-4-0. Juliette Bravo Delta, bom dia. Alinhar e manter após a rolagem do Airbus da Avianca. Ok. Vou entrar em contrato aqui com o plano setor de plano para saber do plano do senhor, ok? Confirme. 16, obrigado. Confirme, Bravo Fatango. Confirme o papão meu Bravo Fatango que chamou só? Afirmativo, senhor. Como é que está a nossa situação aí? É, tô te falando aqui, tô falando com o setor de plano aqui, o setor ainda não deu uma resposta ainda aqui, tô aguardando aqui na guarda também. Afirmativo, ó, eu acabei de falar lá na sala IS, foi recebida a nossa DLA, porém tava pro 15. Meu plano tá vencendo agora, e eu não vou passar pra DLA, porque a primeira chamada que eu fiz foi ao 15, eu tô aqui aguardando, ok? Entendi. Ana M1140, decola 55, controle agora 120, decimal 8, bom voo. Fala Salvador, bom dia, voo 1260, informação, Oscar, autorização, Recife. Já 02 ao controle. Controle, 07, guardião na escuta. Tá. 6.7 milhas de ondina. Tente, guardião 07, modulei com o guardião 02. Fazendo patrulhamento. Relativo. Bravo Delta, livre decolagem da 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-3 nós. Olha, 1-4-0, 8-3-3-0, bom dia. Tenei 1-4-0, contato radar, para o 3-5-0, saída PUCA. PUCA 3-5-0, 1-4-0. Autorizado ingresso, táxi via pista, reporta alinhado e pronto, cabeceira no 7, o Mike Charlie Off. Yankee Serra Serra na escuta da torre, prossiga. Setor noroeste até 10 milhas, confere? Qual seria o horário da notificação? Sou mais tranquilo. Pronto para a quadra? Pronto, Paulo. Cuidado, Salvador, Belo Horizonte, rota direta, nível de voo 1 centena, saída Arbó, após Arbó direto, decolando a 1-7, primeira curva direita. Transponder 5-0, controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Autorizado, BH, 1 centena, saída Arbó, confirma. O transponder 5-0, decola da 1-0, controle 208, mais um certo. 7, o Mike é com o Delta, confirma o Pátio que se encontra? Pátio 3? Pátio 3. Pátio 3, decolando a 1-0, apenas corrigindo, paguei 1-7, decolando a 1-0, ok? Decolando a 1-0, primeira curva direita, perfil da seda Arbor, Alfa Romeo Bravo, acho que é Romeo, pode direto, destino. 20, 1-0, Arbor, o Mike é com o Delta, e está pronto para acionamento com 2 a bordo. Exato, pelo menos chame o táxi, o Mike é com o Delta. Chama o táxi. Romeo Bravo Alfa Tango, apenas confirmando a radial da UTC que o senhor pegou 240? Firmo. Pesado, Salvador, Jundiaí, Serra Bravo, Juliette Delta, uma centena. A saída é Arubi, BHZ, VGH, após direto. Saída Arbor, após Arbor direto. Decoda 10, curva direita. Eu transponho 5044, controle Salvador 120.8. Afirmativo, decola da 10 com curva direita, não perceba sem dar Arbor, via Arubi, Bravo Hotel Zulu, Vitor Golf Hotel, Bravo Golf Charlie DCT 5044 e 108, o controle após parte 3 acionamento. Acionamento chama táxi, Papa Romeo Bravo afetando. Mara. Pronto para táxi com 2 a bordo, 3 a bordo na via, é o Miner do Delta. E 2 a bordo, confirma a autonomia? 6. Cruzado, táxi, é pode vingar as partes principal, Mike, é com o Delta. Portaria. 298, completa a aproximação, torre 198, decimal 6. 286, até daqui a pouco, sério. Gol 1397, chama-se a Recife, 1251, alterna 13325. Confirma o 397. Frequência do centro Recife, ano 251, alternativa no 3325. Copiou? Livre acionamento, aguardando cópia. Uno, alterna no 3325, gol no 397. 25, 1, 3325. Controle, autoriza direto curso, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta autorizado direto curso. Charlie Alfa decola de Salvador, 1400. Autorizado iniciar a curva à esquerda, reporta livrando o eixo da 1028. Ok, iniciando a curva, reportará livrando o eixo. Charlie, após prossegue direto do destino. CN, foi cotejado após Varginha, direto Bragança Paulista. Acionado, parte 3, 2 a bordo, meias dúzia de horas de autonomia, alternando Serra Bravo, Quilo Papá, pronto para o táxi, Bravo Alfa. Bravo, Alfa Tango, número 2 do táxi, reporte para ingresso no táxi principal. Mais 30 segundos para a cópia, hein, que você acha? Para o 7, frequência livre. Direto a parte principal, tá? Parte principal. Alfa Tango, Macaco Delta autorizado. Após, prossegue parte principal, Índia Alfa, um ponto de espera 18.6, ajuste 1021 no Macaco Delta. Alfa após o prato. 5725, modulado 3. Controle Salvador, Web 5728, passa 190, confirma o CN, informação ótima. Web 5728, chega da Mari, Rui, Tato, direto para o 08, grato, da Momo, Marcelão. 3198, confirmando baixado e travado. Confirma, baixado e travado. Livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 13 nós, o TAN 3, 1198. Atualizado o pouso na 10, TAN 3198. O Yankee Serra Serra prossegue com proa noroeste até 10 milhas a 500 pés, acionando transponder 0142 para o voo Serra Novembro e Serra Novembro, destinando Serra Novembro e Serra Novembro. O Yankee Serra Serra comprou a noroeste, o vento no aeródromo, 150 graus com 10 nós, reporta fora do solo. O Mike Eco Delta livre acionamento e chama... Quais são? Mike Eco Delta mantém o ponto de espera da pista 10. Alfa ponto de espera 18.6, ajuste 1021, Papá Romeo Bravo Alfa Tango. Índia Alfa, ponto de espera, o ajuste 1021 Bravo Alfa Tango. Da RMA, comprou a noroeste, chama o controle 120, decimal 8, decolado ao 03. O Yankee Serra Serra. 1208, Serra. Confirmando seu destino é Guarulhos? Afirmativo, destino Guarulhos. Sede pronto para a cópia? Afirmativo, pronto para a cópia. Pesado, Salvador Guarulhus, na rota Upper Zulu 10, ESMAP, após AWIC, Alpha, Whisky Alpha Kilo Echo, após Mia, Mike India Alpha, após Upzulu 44. Nível de voo aprovado 360, saída da El, Leda, após Leda Bridge, onde intercepta Upzulu 10, pode sair conforme a rota. Decoda 10, primeira curva direita, transponder 5054 e o controle Salvador 120 decimal 8. Apenas corrigindo a saída, ok? A da Euleda Bridge, intercepta para o Zulu 10, ok? E sai conforme a rota, que é para o Zulu 10, SMAP, Awake, Mia e após a Zulu 44. Correto, autorizado. Pushback, acionamento, chamado táxi, parceiro 2223, confirma o pátio, o portão, se encontra? Estamos no box 1-4. Ok, remota 1-4, parceiro 2223, autorizado, chamado táxi. Remota 1-4, parceiro 2224, sim. 1-2-0, bom dia. 398, Alfa, chamamento Juliette. Alfa, chamamento Juliette. 1-2-0, pronto para a cota? Pronto para a cota. Exato, Salvador Recife, via Cruisque 58, nível de voo 390. Saída Pulca, transição Caju, decorda 1-0, primeira curva esquerda, transponder 5046 e o controle de Salvador em 1-2-0, decimal 8. A aerovia Upper Whisky 58, Pucaracaju, 5046-1208 com 1260. Estás confirmando, decorda 1-0, primeira curva esquerda, ok? E a saída é Puca, transição Caju. Gente, decola da 10, vai para a esquerda, na Puca Caju. Correto, é pronto, com 260. Portada, obrigado. 1-2-0-1, obrigado, bom dia. Tango Mike, Eco Delta da Cola 06, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 28, obrigado. Controle boa, Papatango Mike, Eco Delta decolou da 10. Papatango Mike, Eco Delta, contato radar, sou para 100, cumpri no perfil da arma. Ah, poderia repetir, senhorita? Mike, Eco Delta, contato radar, sou para 100, cumpri no perfil da arma. Ah, ok, uma centena, né, cumpriu o perfil da árvore. Salvador, bom dia, o Papatango Romeu. Salvador, Papatango Romeu, na cheia da Mari, desça para o 060. 060, Mari. E você consegue, Juliette 02. Dia, Juliette para o 02, 39. Saulo, Juliette, estamos no voo para autorização. Juliette Tango Zulu, informação lógica, ajuste no 021. Um minutinho pra cota. A bordo, 10, alternativa é o preto, 4 horas de autonomia. Utilizado, táxi, via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 112, são 62, ajuste no 021, passaria 2223. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, 10, do lado 262, 2223. São quantas milhas de destino? Solo Salvador, bom dia, Azul 4207, formação Oscar. 4207, acho que é correto, ajuste no 021, aguarde número 2 para a cópia. Firmando. É, quantas milhas você faz tanto do campo? Do setor de Salvador? 210 milhas, ok. Conta-se no pátio 4, decorda 1-7? No pátio 3, vou decolar das 10.